Panorama Agrícola para 23 de janeiro de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 23 de janeiro de 2013, quarta-feira, de lua ainda crescente. Na mesa de som estamos com Márcio Peixe e o ditado de hoje é: ninguém nasce sabendo. Na dica de hoje, tenha paciência. Na entrevista você confere o trabalho de pesquisa na região de Lages para pecuária e lavoura. E no noticiário, a balança comercial do agronegócio brasileiro. Você pode nos ajudar a fazer aqui o Panorama Agrícola. Ligue 483665-5359 ou envie a sua sugestão por panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, conte até 10 e desenvolva paciência. Pessoas impacientes tendem a perder amigos, a ficar mais estressadas e a ter problemas de saúde, informa a revista Despertai. É hora das notícias. As exportações brasileiras do agronegócio de 2012 somaram um valor recorde de 95,81 bilhões de dólares, um aumento de 1% em relação ao ano de 2011. Já as importações caíram 6%. O saldo da balança comercial do agronegócio brasileiro foi recorde de 79,41 bilhões de dólares. As informações são do Ministério da Agricultura. Soja, milho, cereais, farinhas e carnes são destaques nas exportações brasileiras. A China é o principal destino dos produtos do agronegócio brasileiro. Em seguida aparecem Estados Unidos, Países Baixos, Japão e Alemanha. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola é com Vilmar Zardo, gerente da Estação Experimental da Ipagre em Lages, que fala sobre projetos de produção animal, como lavoura pecuária. Olha, dentro das atividades que estão se encerrando e estão apresentando resultado para a produção animal, que é o foco da Estação Experimental, nós temos um projeto da integração lavoura pecuária, onde estamos entrando no 8º ano de avaliação, e apresentando os resultados das cargas animais possíveis sem fazer a compactação do solo, sem prejudicar a lavoura. Ou, melhor dizendo, qual é a melhor associação entre a produção animal e a lavoura. Né? A produção animal no inverno e a lavoura de verão. E qual a conclusão? Olha, as cargas intermediárias, aquelas que estão variando entre 600 e 750 quilos por hectare são as que apresentaram melhores resultados até agora, em termos de produção animal e produção animal de ganho diário, tanto como também a produção por hectare. Na avaliação de rendimento de lavoura, não houve diferenças significativas. A influência talvez esteja no nível de compactação do solo. Nessas duas cargas a gente não tem encontrado compactação de solo que atrapalhe a produção da lavoura de verão. Vilmar Zardo explica melhor sobre a impactação do solo. A compactação de solo, do solo é o efeito que o pisoteio do animal faz durante o período esse de 100, 120 dias durante de pastejo no período de inverno. Que vai endurecer o solo, vamos dizer assim, num termo mais comum, e que possa prejudicar o desenvolvimento da lavoura de verão no período em que ela vai ser implantada no plantio direto. O desenvolvimento de raiz e o desenvolvimento da planta. Quando você fala em carga, é a carga do animal mesmo. Isso, é a quantidade de peso animal que você põe por hectare, né? Então, se, vamos dizer assim, três terneiros de 200 quilos por hectare seria até hoje a melhor indicação dentro do projeto, né? E uma carga fixa, não variável, durante todo o período manter esses 200 quilos por hectare, né? Então, nesses 600 quilos por hectare, nessa carga, nós temos chegado no final do período com uma condição de desenvolvimento animal melhor, uma produção de forrageiras para proteção do solo ainda interessante e não atrapalha a lavoura de verão. Então, três resultados bem positivos. Sem dúvida nenhuma, essa é a integração. Hoje na nossa região de Lages, nós temos em torno de 10 mil hectares de lavouras plantadas, soja, milho, durante o período de verão. E nem toda ela é utilizada no período de inverno para produção animal. Há uma quantidade enorme dessas lavouras onde que o produtor só produz a forrageira para proteção do solo. Não há uma transformação disso em produção animal. Seria um ganho extra, né? Ou uma associação de dois sistemas produtivos. Avança também em sistemas produtivos de integração lavoura, pecuária e silvopastoril? É, nós estamos iniciando hoje na estação experimental, até financiado pelo SC Rural, um projeto de avaliação de forrageiras tolerantes ao sombreamento. Esse talvez seja dentro do desenvolvimento econômico da nossa região, as duas atividades, a floresta e a pecuária, elas caminham e desenvolvem a nossa região, mas elas caminham paralelas. Nós queremos associar as duas coisas. Então, logicamente, a gente está trabalhando com espaçamentos da área florestal diferente, né? Um espaçamento um pouco mais aberto, mas nós temos que saber quais as plantas forrageiras que toleram esse nível de sombreamento que elas vão ser submetidas. Então, a gente está avaliando hoje 16 espécies forrageiras, e essas 16 espécies forrageiras durante um determinado período para ver o comportamento delas e qual a produção vegetal que elas produzem nesse período. O gerente da Estação Experimental da IPAGRE em Lages, Vilmar Zardo, fala também sobre o Reprotec, um programa que tem tornado referência propriedades na Serra Catarinense na pecuária de corte. São propriedades onde a Estação Experimental está disponibilizando toda a tecnologia desenvolvida para a produção de bovinos de corte no setor de cria, né? E toda assistência. E essas propriedades, elas vão servir de referência para as propriedades que estão circundando ela, né? Então, num futuro próximo, a intenção, além de fazer a colocação das tecnologias, é o desenvolvimento de grupos, associativismo entre os produtores, para que a adoção seja em grupo, mas também a comercialização, a aquisição de insumos, tudo faça parte de um grupo, de uma cooperativa, de uma associação, e que isso facilite o desenvolvimento desses produtores com pecuária de corte. A ideia do programa é aumentar a produtividade. É, na verdade, a ideia principal é ir diminuindo esse déficit de carne que Santa Catarina tem anualmente, né? Nós importamos em torno de 50 mil toneladas ano de outros estados. No nosso consumo é muito maior do que a nossa produção. Então a intenção é, aplicando tecnologia, aumentar a nossa produtividade por área, que é ainda muito baixa na nossa, principalmente na região de grande produção de gado de corte, que é a região de Lages, é muito baixa. Quanto é e quanto se pretende atingir? Hoje a produtividade da nossa região deve estar girando em torno dos 70 quilos de ganho por hectare por ano, muito baixa mesmo. Com a aplicação de tecnologias é possível chegar em torno de 350 a 400 quilos de ganho por ano, por hectare. É uma multiplicação bastante interessante e uma tecnologia relativamente barata de se colocar no campo. Essas unidades do Reprotec, quais são os seis municípios? Nós começamos, são os seis municípios mais representativos em termos de pecuária na nossa região. É São José do Cerrito, Painel, Capão Alto, Lages e São Joaquim e Bom Jardim da Serra. Você ouviu a entrevista aqui no Panorama Agrícola com Vilmar Zardo, gerente da Estação Experimental da IPAGRE em Lages. Neste ano de 2013, haverá pelo menos 6 dias de campo sobre pecuária de corte. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.